Marquinhos de Lima, vai vir com o Edu Axé, na, Axé Bonfim na sequência. Pouso 5403. Para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre agora em 1 no 8, decimal 95, o Mike India Lima. Solo Salvador, muito bom dia, Gol 260, livrou na sua escuta. Bom dia, Gol no 260, táxi autorizado em frente, reporte Anta Juliette, portão será o 08. Possível chamar a Anta Juliette, gate 08, Gol no 260. Salvador, ou Janer 6140 para o táxi com 1111 a bordo. 2 horas e 15 minutos em alterna. É, 2 e 5 Recife e o PB seria de? PB 111, 31. 111, 2 e 5 com o Recife no alternado. Táxi autorizado à direita via Índia. Pode esperar no 0,1895, altímetro 1013. Tenha uma boa viagem. Poderia só confirmar por curiosidade a capacidade de 320 de passageiros? Nossa, aqui é 163. Melhor, 162. 162, obrigado, tenha uma boa viagem. Obrigado, muito pela Índia. 1013, boa viagem. O trip 5595, sigo o Airbus da Avianca Frente, pode esperar no 2,1895, altímetro 1013, tenha uma boa viagem. Trip 5595. Ok, obrigado. Como número 2 aqui no táxi, ponto de espera, torre. Como tiver 57, 4 horas alternado seria? Solo trip 5304 de Delta na sua escuta. Gol 93, aguarde para o chegar com o portão 5, só instante, gol 93. No PAD 4? Obrigada pela informação, bom dia. Alfa Juliette, PAD 3, 5403. O 93 aguarde para o chibé acionamento portal 5. Teremos dois que vão passar a cauda em que liberou o pátio. E um é para o pátio 1, no principal, este que se encontra, e o segundo e o primeiro. E o outro seria o pátio 3, que é a sua aeronave efetuando o pushback. Bloqueia o caminho que só tem um agora para o pátio 3. Só está aqui, presidente. Okay. Próxima, Juliette, prosseguindo para o pátio 3, 5403. Prezado, esquerda, esquerda, pátio 3. Temos aqui informação da Infraero, remota 3 ou pátio 3? Afirmativo, esquerda, esquerda, 3 ou 3. Gol 1260, próxima esquerda, Juliette, tem o portão 8 autorizado. Prezado, Juliette, gate 8, gol 260. Gol 193. Vai passar um ATR trip a cauda, o segundo 37 companhia, ingressando no pátio para o portão 8. Após o segundo, 37 companhia, puxa só no 5, chame tarde. Após o 37 da companhia, autorizado por estacionamento, 93. Torre Salvador, bom dia, 3595 no ponto de espera da Alfa. Trip 5595, após a rolagem do Airbus da Oceané, a sua frente, a Lima tem cabeceira 1-0. Ok, após a rolagem do tráfego, vai a Lima 5-1-1-3-3-2-5, gol no 3-9-7. Uno 40, decolado 52, chame controle em 1198. 698, 6140, obrigado até. Obrigada, bom dia. Controle Salvador, Xanero 6140, passando 1600 na Fuca. 6140, suba o 250, saindo da Fuca, vigilante. 250 na Fuca, 6140. 15 Lima, o ajuste 1-0-3, já posso ponto fora da ótica. Sim, mas, é, negativo, já posso ponto fora da pata. Trip 5595, vento 1-0-0 graus, 0-0-9, trip decolagem 1-0. Está iniciando 5-5 graus. Mike India Lima, autorizado a ingressar no site, já posso alinhado e pronto. Alfa, gente da Juliette. Bom dia, Mike Charlie Alfa, vindo na Proa de Amã, descendo ao 050, identifique. 050, na Proa de Amã, Raidense, Mike Charlie Alfa. De Lima, vento 1-0 graus, 1-0-9, livre decolagem 1-7. Trip 5595, decolado 5-4, chama agora controle em 1-19-8. Controle 1-19-8, grato. Tenha uma boa viagem. E aí, já, ponto espera de 895, bom dia. Contato no radar, tudo bom, 1-4-0, saída coral. 140 Coral, 5595. Mike India Lima, Sane 0145 no transponder, suba restrita a 1.000 pés até a liberação do controle no corredor Axé e chame o mesmo em 1-19-8. Afirmativo, subindo a 1.000 pés, 0145 no transponder, 119-80 no corredor Axé, o Mike India Lima. Torre Salvador, 293, ponto espera no 0 pronto. 1983, bom dia, Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0-93. Estamos no Lula Barra Grande, aguarde um minutinho, copo, gentileza. Salvador, bom dia, o papel uniforme, Mike de Lima, ingressando na Ré-Axé, 1.000 pés. Bom dia, Mike de Lima, prossiga 1.000 pés no corredor Axé, informe o valor da barra. Informe o valor da barra, 1.000 pés, Mike de Lima. Estamos no ponto cópia, Barra Grande, 1.000 pés. Ok, Barra Grande, então 1.000 pés via corredores. Axé, Caixa Pérez, decola pista 1-7, a curva pela direita. 1.000 pés, decola, chama o controle 19-8, ator 18-95 para acionamento táxi decolagem. Acione 01-66, Juliette Tangoslu. Negativo, já saberia o problema? Tem 0731 Salvador para acionamento, taxa de decolagem no pátio da Baeté, chame 2895, altímetro 1013, boa viagem, tá, Bruno? Altura vai voar na proa 140 e descer ao 060. China M1 no 40, chame Recife 2685. 6140, obrigado. Uno 983, decolado 58, controle 1998. Bom dia. Controle, bom dia, 983, cruza 1500. 1983, contato radar, subal 360, saída da El. Pode voar Leda na presença. Leda, gol 983. Velocidade de cada? 2109, mais calhau. Ok, reduz para 190. 190, mais calhau. Uno 983, vai tentar sua posição de 2 horas, 10 milhas. Alfa Tango 72 da Trip, cruzando 175 para 1-40. Certo. Mike Lima Juliette, desça para 3 mil pés, 1.003 de ajuste. 3 mil pés, Mike Lima Juliette. Jorge Salvador, bom dia, está 3198. 3198, identifique, chega da Mare, desça 050. 050, procura de voar direto, zona. Negativo, número 3. Papatango Lima Vitor Delta, o livro autorizado 360 para Brasília. A rota é via Upper Zulu 17, Formosa e o restante conforme a rota do plano. Pista 17, decola a primeira curva pela direita, cumpre o preciso subir da Ardor. Após a Ardor Elefa. Vai cumprir o perfil da subida Arvão, rapaz, Arvão e Elefa. Controle 119.8, torre 1895. E o transfundo é o 5533, 5533. Mike de Lima, prossiga direto Feira de Santana, informe livrando CTR. Tá, já teria o POB? 04, para acionamento, táxi e decolagem, torre 1895 está presente, altímetro 1013. Informação em curso é a Juliette, boa viagem. Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, que chamou a torre. Ou direto, liberação, controle 1 no 9.8, torre 1895. Acione o padrão 0125, é acurado. Mi Ferreira, qual seria a radial ideal? O Mike Lima, Juliette, velocidade de casa. Em condições de manter até mais próximo do externo. A partir da interseção com o Pátio 4 com a Plan Norte ou sentido no 7 com os aeródromos e a Fátima 340? O controle 109.8 vai acionar 0125, como é que é com o Delta? Afastando-se quantas milhas? Milha 7, cotejo. 7 correto, pátio 4, para acionamento, táxi de colagem 2.18.95, já saberia o problema? 10, vai aumentar sua posição de 12 horas, 6 milhas, ultra leve avançado, mantendo meu pé com a proa norte, não irá interferir na sua aproximação. Aero 2738, prossiga para o controle. Ok, quem chamou o solo, só o traje, por gentileza. Aí, Salvador, 1013. O Gol 1983, chame Recife, 1251, Ternão 3325. Bom dia. Mike Charlie Alpha, desça para 3.000 pés, V3. 3.000, Mike Charlie Alpha. E Mosca Serra, só confirmando, o senhor irá seguir na saída copiada pelo solo ou irá preferir a saída Apple, já que a radial do senhor é 310 para Goiânia? Então eu vou condenar controle aqui, já chamo o senhor para confirmar. Mike Lima Juliette, 2PS, 2SIGA, VLS, chame curso no 2. Bom dia. Mike Alpha, 2000 pés, livre LS. 2000, Mike Alpha. 17. Lima, Victor Delta, o ajuste no 03, reporte na Papa. Bravo, que Luiz, que do Barão no 1500 pés, proa de Paris, que vai ingressar no corredor Interlagos. Bravo, 1500 pés, proa de Paris, que vai buscar vaga, vou. Bravo, que Luiz. Lima Oscar, prossiga. Obrigado, e pronto. Do outro lado, é o 05 de Feira de Santana, solicita a cobrança de Angra, temos um foro para Goiânia. Série 5442, qual o nível que solicita? 450, o clima Oscar. Clima Oscar, suba inicialmente para 145, aguarde planação com centro para subir direto. Controle, bom dia, o Papatango, Juliano do Luda, cola da 17, mil pés no corredor. Juliette Tango Zulu, no meu pé, corredor Axé. Zulu. Mostra, Sony 5442. 5442, isso, né? Pois direto ao destino. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor. R$18,95, Matheus Alfa, obrigado. Alfa, tudo mais, Matheus Alfa. O Mike Lima Juliette, vento 1-10 graus, 1-0 nós, livre pouso na 1-0. Livre pouso, Mike Lima Juliette. O Mike Charlie Alpha, vento 1-10 graus, 1-0 nós, o ajuste na 0, 1-3, confirma intenções, pouso na 0 ou 1-7. Após sim, Bruno 7. Eu já posso deixar para cancelamento das regras, o Mike Charlie Alpha. Alpha. Lima, Vito Delta, aguarde, mantém cabeceiro no 7. Cruzado 115, vou pular. Ok, faça cheque do modo Charlie, não recebo, ok? Recebo modo Alpha, mas não recebo altimetria. Vamos agora, vou pular, tá cruzando 102. Ok, Whisky Lima Oscar, agora sim, então, já está cruzando 120. Superficialmente restrita ao 320 e vou ir direto a Pino, coordenação com o centro, Whisky Lima Oscar. 320 a Pino, Upla. Delta, pronto pro táxi? O ajuste no 03 é porto ponto espera da Oscar. Para apoio cancelamento, prossegui para o 17, Mike Charlie Alpha. O Mike Charlie Alpha cancelado, o Zuno único, via esquerda, reporte na final da 17. Chamar a final da 17, Mike Charlie Alpha. Victor Delta, vento 1-0 graus, 1-09, livre decolagem da 1-7. uniforme Mike India Lima, Salvador. Lima, Serra, mantém a interseção da Bata, aguarda a autorização para ingresso, temos o aeronave para pouso na 17. Salvador, teve estrada encerrado, chame Ilhéus 201, bom dia. Ilhéus 201, abraço. O Pátio 4 temos uma nave para pouso na 17. O senhor é o segundo para decolagem. Mike, Lima, Juliette, confirme para estacionamento. Aperto, tá. Gente, no solo, 1-3, livre direita, de eco, chame solo, 1-2-1, 2-1-9. Base para a final da 17, com o trem baixo checado, Mike, Charlie Alpha. Mike, Charlie Alpha, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 1-0-0 graus, 0-9-2. Autorizado pouso 17. Lima, Vita Delta, decolado 1-3, controle 1-1-9-8, bom voo. A 1-3, chama na 198 graus, senhora, bom trabalho. Obrigado mesmo, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Lima, Vitor Delta, decolado 17, perfil da Arbor. Lima, Vitor Delta, suba e mantenha 360, saída Arbor. 360 na Arbor, Delta. Controle, Papatango, Papatango, Lima, passando através do canal da Barra, solicita a função 045, direto e vida presente do perfil. Autorizado, Gilete, Tango, Zulu. Vitor Delta, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, grátis, ó. Aliás, confirme para estacionamento. 5, abaixo, já. Gente, no solo, no 4, livre direito, estacionar frequência livre. Obrigada, bom dia. Desandrete aí, 198. 198, chame Torre 1895. 3, 1, 9. Ô Mike, a Codelta só confirmando, vai decolar da cabeceira 17? Gente, o Mike é acordado. Gente, Mike é acordado. Aguarde algumas instâncias para decolagem. Lima, Oscar Serra, decola de imediato. Vento 130 graus, 109, livre decolagem da 17. Então, 8, Juliette, confere, 1003 no altímetro, já temos aprovado 390, pronto, cópia. Afirmo. Ok, conforme então, Salvador Recife, o nível autorizado 390, decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após a curva pela esquerda, perfil de subida Pucajamo, transição Caju, controle 1-9-8, torre 1895. Acione o código 5553. Autorizado 390 para Recife, conforme a plan de voo, decola da 10, mantém o eixo 2000, 3 Delta mais Eco, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Jamo, Aru, 198 ao controle, 118.95 é a torre, 5553, ao transponder para o gol no 260. Pronto, 5553, portão último, pronto, gol no 260. Chamará, gol no 260. Lima, Oscar Serra, tá ali, você vai direita? Mike Lima, Juliette, tentando estar ingressando agora no Pátio 5, após a passagem a mesma, foi autorizado depois do táxi até a Papá, reporte na Papá. Lima, Oscar Serra, acione 546 no transponder, controle 1-9-8. Tá, confirma, controle? O ACN 5461 no transponder. E decolado 1107, controle 119.8. 119.8, claro. Liberação do controle para a ascensão 095, ok? Correto, o cotejamento PUB de 05, informação em curso de Juliette, altímetro no 013, pátio da Bata, chame torre para ataque de decolagem, Romeu, tia Alex aí. Salvador, ajuda 307, transformação. O azul 4207, já temos aprovado 340RJ no portão 01. Juliette, confere, 1013, número 1 para copa, só um instante para a gente ler. Veracruz, após o lago, na rotatória. Vai conseguir via Soluções, vai botar Lima, Vitor Delta, chame Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, chamará, Grácio. Eco Delta, fora do solo, 19, controle 119.8, bom voo. 119.8, graças. O Mike Eco Delta, tá escutando? Afirmativo. Gente, 0125 transponder, copiado. Gente, chame controle agora e 119.8, bom voo. Graças, não tá bom. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador, prossiga para o Pronorte, estação Valdemir Ferreira, Romeu Beto. Afirmativo, Romeu Beto, eu vou ficar muito mais dentro. Fica quantas milhas afastadas de Salvador, essa estação? Fica 19 milhas, estou afastado. Quem faz a tropa boa? Tomará, Delta. De November Alpha, voo local, pouso sobrevoo, toque remetido em Veracruz, pista no 7, curva direita, o número PES 198, é o controle 1895, a torre acione 0171, Índia, November Alpha. Correto, o pátio é o 4-2 no POB, formação Juliette, 1013 no altinho, tracionamento táxi de decolagem, 2895, Índia November Alpha. Pista 35, para o norte, está aí sua posição de 1 hora, 2 milhas, mantendo no Rio Pérez. Atenção ao Mike, já visual, tá, Mike Delta, o Bravo Kilo Whisky. O Mike Eco Delta vai tentar o Bravo Kilo Whisky, se aproximando da rotatória, 1.500 pés para pouso em Salvador. Estará atento o Mike Eco Delta, sendo equipamento e no visual. Gente, o Bravo Kilo Whisky aguarde ultrapassar o tráfego para continuar descendo. Não, tem uma pergunta. Efetuei um ajuste na perna 3 após o ponto de espera da interseção da Bata. Índia November Alpha, pontinha, chame para o táxi. Autorizado RJ, nível 340, conformado com o ponto de voo, peso voo no zero, SMAP, luxo após compasso, passa. Decolado no zero, saída da EL, após da EL, Lida e Bridge. 198, o controle, 245, a sua e 155, o portão. Correto, portão 01, chame o ponto azul. Liga no corredor Veracruz. Após Interlagos, o Potera 273, né? Da 17, o Bravo aqui, Luiz. É, portará final do Correio 17, Luiz. 9250, identifique, chegada da Mari, desça ao 0620. 060 na Mari, 9250. 0028. São 8. Só instante pra puxar o Gono 260. O Juliette Bravo Delta, posição? 7. Gono 260, chama pro táxi. 2 táxi, chama o táxi, 260. Eu ligo para a terra, está bem na sala 10, já está bom. Não compreendi, repito por gentileza. Vai deitar uma formação. Repito, precisa de desvios à esquerda ou à direita? À direita, senhor, 10 graus. Proa 290. Autorizado, livre desvios de Lima, Oscar Sierra. Novembro Alfa, o ajuste 10013, reporte ponto de espera da Oscar. Meu Charlie X-Way, mantém o ponto de espera da intenção da BAT, temos uma aeronave para pouso na 17. Não, 7, não é bem crack, para Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, vento 120 graus, 109, livre pouso na 17. Livre pouso na 7, Bravo Kilo Whisky. Paciente, Bravo Kilo Whisky. Então mantenha a Oscar liberada de forma a ingressar o Bravo Kilo Whisky. Rua 207, aguarde pushback. 37 chegou ao setor sul do pátio. Em dentro de distância vai iniciar o táxi. Assim que o tráfego passar a calda será autorizado. Só um instante. Gol 260, ponto 69 de POB, 3 horas mais 5 de São Bernardo Natal. 1 no 69, no POB? Afirmo. Copiado, táxi autorizado via pátio Índia, ponto de espera 1-0, chame em torno 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-3, boa viagem, 2-0. 23, vai pátio Índia, ponto de espera 1-8, 9-5, 1-2-0. Quem foi que modulou? Autorizado então, prosseguir via Corredor Vera Cruz, o Papa Oscar Lima. Prossiga. Ok, frequência livre, Mike Echo Delta. Posicionador, Papa Tango, 9BR, Mike, passando através de Paris. 9BR, Mike, rebote rotatória. Vai, Papa Tango, 9BR, Mike. Gol no 738, desça inicialmente para 2500 pés. Ajuste 1013, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Inicialmente 2500, autorizado de LS X-Ray, foi uma vez estabilizado, gol no 732. Lima Oscar Sierra, livre exceção a centena. A centena pro Goiânia, confere. Confere. Bom dia, Gente, 35367, informação é aquilo, informação ativa não houve nenhuma. O altímetro 1013, Johnny Pipo 90, aguarde cota. Seria a nossa cega prevista, senhor? Seria a FUCA? Planta pra cota? Que o trip. Que só é instantinho, azul 4207, puxa só na chimitária. 35367, autorizado João Pessoa, nível de voo 190. A rota é via Golf 677, decolagem pista 10, curva esquerda após cruzar 2 mil pés ou afastar 303 milhas de Salvador. Com perfil subida por Cajamo, Caju. Em Aracaju intercepta Golf 677, prossegue até João Pessoa, conforme a rota. Controle 1198, 2895 e o código 5561. Chame pronto. É o Gilete Tango Zulu, confirme. Ok, não há tráfego de crescimento controle nessa região. Está autorizado até 2.500 pés, abaixo é a critério do comandante. O ajuste em Salvador é 1.013. Dá presente a frequência de tarifa para a coordenação própria. Compôs até o regresso. Gilete Tango Zulu. Torre 1895, November Yankee Mike. Torre 1895, November Yankee Mike, exato. Visual com campo. November Yankee Mike, bom dia. O ajuste no 03, o vento 1, o 90 graus e 90 nós. Continua aproximação, reporte final de 3.000. Informa um tráfego da. Um Boeing da Gol, já próximo à Duna para pouso na 1.0. Seguinte, November Yankee Mike, está autorizado dessa 97, até 3 milhas fora. Romeu Charlie X-Way, vento 100 graus e 90 nós, livre decolagem da 1.7. Se possível, coordenar o 340, Galeão. Ok, então só um instante a coordenação, eu já estou certo. Já teria o pé aprovado 38, só um instante 34. Obrigado. E aproximadamente 7 milhas e meia do farol da barra. Porém, não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie. Papau de Calima, verifique seu transponder. Ok, seguinte, vou aguardar mais um. Outro para atualizar o meu radar. Mantenha assim condições visuais, reposte na vertical do farol da barra, para pausar. Estabilizado, gol no 738. 738, torre 1895, com o gol. 395, obrigado, senhor sergente. Bom dia, controle, voo 260, decola. 260, bom dia, contato no radar, pode ver voo 390, sai da boca. 39 na boca. Número 2, vamos fazer o 360 pela esquerda, então. Autoriza? Autorizado, então 360 pela esquerda, reporte reinterceptando do November Yankee Mike. Gente, reportará November Yankee Mike. 738? O meu Tarek 6 já iniciando o cruzamento da 71028, confirma? Vai informar, cruzando o meu Tarek 6. Gente, estou visual com o senhor, reporte após o cruzamento do campo. Gente, Tarek 6. Torre Gol no 738. Gol no 738, bom dia, curte a aproximação. Aguardando autorização para pouso, informo que tem um tráfego cruzando agora 1028. Na grade de sua aproximação, aguardo a autorização para pouso. O ajuste no momento 1013, o vento 1190 graus, 1090. Esse aguardando o Gol no 738. Cruzou o meu Charlie X-Way. Romeu Charlie X-Way, agora com a proa de Buraquinho, chame controle em 119.8, obrigado pela colaboração. Buraquinho, buraquinho, 198, Romeu Charlie Alex, volta mais. Obrigada. Torre Salvador Azul 4207, ponte espera da 1-0. Azul 4207, bom dia, mantém a postura da 1-0. Mantém, 4207. 1-7-3-8, check trem, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. O tráfego já foi superado. Se afastando com o proa norte da 1-0. É, de 1-7-3-2. Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu, Charlie X aí. Romeu Charlie X-ray, copiou o controle, suba ao 095. Agora copia 095, autorizado para o direto de Chino, inicialmente para onde por aqui? Está autorizado direto de Chino. Muito grato, direto de Chino, Romeu Charlie X-ray. Gol 9250, desça 2000 pés, está cruzando com tráfego a 1000 pés. Um helicóptero não interfere na sua aproximação. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000, autorizado X-ray, reporte estabilizado, sente do tráfego, 9250. Xané 6255, desça 3000 pés. Lua de Duna, ajuste padrão. 3000 para de Duna, padrão, Xané 6255. 3191, na escuta para 4. Ascolta, Otão 3191. Ok, autorizado então Salvador Galeão, nível de voo 340, via peso Luno 0, ESMAP, após lúbito, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista Luno 0, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva direita. Compre o perfil da subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge. Controle 119.8. Torre 1895, acione o código 5566, nível autorizado 340. 3191, autorizado Galeão, nível 340, apresurou 10, ESMAP, Lúvido, reporte com Paulo Claro. Decola da 10, mantém a proa até 2000 pés, 3000, curva direita da El Leda, bridge 1198, controle 1895, a torre 5566, transponder, então 3191. Estou navio no correto, chama pronto para o chamamento. Camarada, trazendo o nomeamento. Chame só olhando 21 decimal 9. 219, o Força Aérea 2768, chame na rotatória. Vai chamar na rotatória. Portão 05, nossa 3. Alfa, IF-732. Para Maraú. Acionado 2000. O senhor apresentou o plano de notificação de voo na sala IS Salvador, comandante? Afirmo. Ok, aguarde, vou tentar localizar o seu plano. Dia Delta Novembro, acione o transponder 0145. Acionado 0145. Estabilizou o localizador visual 9250. 9250, chame torre 1895, bom posto. 1895, obrigado, boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, bom dia, gol 9250, duas milhas do externo. Gol 9250, muito bom dia, continue a aproximação, reporte externo, baixar travado, tráfego avistado, ajuste 1013. Ok, 1013, 9250. Controle 1998. 198, controle 4207, bom dia. Torre 2738, rotatória. Rotatória. 1-0. Torre do vento para 1-0, do top 2. Bom dia, 5367, remota 3 do Pad 3, chame pro Dex. 738, esquerdo, direto, portão 5, autorizado. Ok, 7-4-1-7-3-2. Alfa, mantenha a cabeceira 1-7, aguarde o motorista na quadra do colégio. Aguardará na 1-7. Mil vai reportar estabilizado, 6255. Lima Oscar Serra vai chamar o centro Recife em 128.8, caso negativo, retorna para esta frequência. O Índia Delta 9, preciso do número de pessoas a bordo e quando possível estimado de pouso. Meu bem único, pouso aos 1430. 1430 copiado, confirmando, vai prosseguir ao 1510. Negativo, eu tinha aberto o plano de 2000. 2000 pés, Índia Delta 9, prossiga 2000 pés, reporte 20. Bridge, controle 119, décima 8, torre 1895, transponder 5563. O voo 2738, trazer o avistado, faça um 360 pela esquerda, reporte se interceptou. Por favor, pela esquerda, 2738. Verificando, Índia Delta 9. Gostaria de saber se foi localizado, porque já algumas vezes já acontece isso, tá? Tente. Procedimento 200, tente da UDF. 6200, bom dia. Tinha identificação, detecção nível de voo 050, vigilância, chegada maré. O de identificou 50 maré. 9 direita, 121, décima 9, Fox. A intenção é ingresso na 107 para fuso parte da Polícia Militar, se possível. Ok, o Papa Oscar Lima, eu estou verificando que o senhor está um pouco afastado da linha do litoral. Eu pedi ao senhor a gentileza de ir na proa do farol de Itapuã, manter exatamente sobre dentro do litoral para não interferir na final de instrumento, pode ser? Afirmativo, senhor. Estamos na proa do farol. Ok, vem na proa do farol, chama agora a torre em Salvador, 1-1-8-9-9-5, Papa Oscar Lima. 1-1-8-9-9-5, grato. Índia Charlie Tango, acione identificação. Mantém o nível de voo 110. Eu sou vigilante. W2, ele é 6255. 6255, torre 1895, composto. 1895, boa. Devido ao colégio da 7. Eu sou presente, estamos voando com o nome da cidade. Força Aérea 2738, aguarde autorização para tirar base para pouso na 1-0. Aguarde pouso na base, pouso na base. Salvador, muito bom dia, Oxanem 6255 estabilizado. Oxanem 6255, muito bom dia, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso, informe o tráfego decolando da 1-7 de pequeno porte, ainda tem fim na sua aproximação. Tráfego já avistado, o ajuste 1-0, 1-3, aguarde autorização para pouso. Guardando 6-0-5. 6255. Força Aérea 2738, quando autorizado, pode ser autorizado para girar a base, para seguir como número 2 para pouso na 1-0. Força Aérea 2738, vai seguir o aeronave para final. Quando a gente for o Força Aérea 2738 segue então o Airbus da Avianca como número 2 para pouso na 1-0. Seguir como número 2, está visual com a aeronave na final. 6255, check-train, livre pouso na 0, vento 1-1-0 graus, 0-2. Livre pouso, Xenemia 2551. Índia November Alpha, decolado 41, controle 1-9, décima 8, bom voo. Controle 19-8, Índia November Alpha, graças. Índia November Alpha, informe, tem um helicóptero aqui antes de farol de Itapuã, não a minha sequência. Tá, gente. Salvador é o Papa Oscar Lima, tá na sua escuta. Para pouso e instruções, a intenção é pista 1-7 para o parque da Polícia Militar. Mantenha o setor e aguarde. Informa o tráfego de colô da 97, corredor Axé. Reporte visual com o mesmo. O Índia 9 Federal. Eu peço Axé, Índia 9 Federal. Gente, o Papa Oscar Lima mantém 500 pés. Reporte visual com o Charlie 208, corredor colô da 97. Confirme? Gente, por isso mantenha 1-0. O 2-7-3-8 da Força Aérea está na sinal com o número 2. Gente, força aérea 276, eu consigo aproximação a na pista livre. Guardar por favor. Capota Lima visual com o TAR 208 da força aérea para pouso 1-0. Afirmativo. Gente, então mantendo o setor e aguarde a minha autorização para prosseguir para 1-7. Ciente, vai manter o força aérea, guardar o força aérea o Alfa Lima. Eu vou pagar o visual com o helicóptero. Ciente, mantém a posição e aguarde a aproximação para 1-7. O Papote Lima, se preferir, então segue a retaguarda do mesmo. Xanã 6255, solo 43, direito no 219. Esse é o livro da 6255. O Papote Lima na escuta da torre? Na escuta. Quer prosseguir na retaguarda do Força Aérea para pouso 1-0? Afirmativo, estou aguardando o pouso do Força Aérea. Ah, só confirmando minha intenção, é o pouso na 1-7. O meu destino de parqueamento é do pátio da Polícia Militar, positivo? O senhor quer direto o Graer? Confirme. Afirmativo, direto o Graer. Gente, então vento 1-0 graus, 1-0-9, já presente direto o Graer, reporte em solo controlado, tráfego já avistado. Reportando solo controlado, grato. 1-0, autorizado, ataque. Alfa Juliette, bate 1 no portão 1-0, hoje leva 2-5. Portão 08, corrigindo aqui, portão 08. 08, 1-2-5-0, esquerda, Juliette, portão 09, autorizado. Esquerda, Juliette, portão 09, bom, 1-2-5-0. Carly, Vitor, Juliette, prossiga. O senhor apresentou o plano de notificação de voo, Ian? Fala aí, comandante. O senhor está me chamando agora para fazer um plano assim? O senhor já apresentou esse plano para o centro de Recife, confirme. Ok, gente, mantenha as condições visuais 075, reporte descida. Charlie Vitor Juliette. Autorizado descida para altitude de tráfego. Mantenha as condições visuais, o ajuste em Salvador 10 103. Charlie Victor Juliette. Já transponda 0245. Lima, aqui no Zulu, reporte na Papá. Tá no solo. Filete Bravo Delta, após a rolagem do ATR, desce para sua frente, ele mantém cabeceira no Lima. Copiado, graças. Você pode me informar se é estimado através de qual fonte?